Quero te levar pra outro lugar que você não vai querer voltar mais. E eu te levo pro cais, vendo o sol se pôr. Seja onde for, eu quero te amar. E eu sabia que podia amar alguém. Tudo bem que nem sobra tempo pra pensar. Se eu penso muito, o mundo se complica. Tudo fica mais escuro, dá vontade de parar, mas tu não deixa. Me levanta se for preciso, vivendo num improviso. Só visto nosso futuro junto. E eu só quero te ver feliz, do jeito que eu sempre quis assim. Sei lá, talvez você me dê a mão. Vem cá, me dê seu coração sem medo. Tantas vezes procurando por você, que agora que te achei não vou desgrudar tão cedo. Eu quero te levar pra outro lugar que você não vai querer voltar mais. E eu te levo pro cais, vendo o sol se pôr. Seja onde for, eu quero te amar. E eu sair, que tal a gente só